cheiroso e gostoso que você tem. É um corpo delgado, da cor do pecado, que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado, que você me deu. Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Quando você me responde umas coisas com graça, a vergonha se esconde, porque se revela a maldade da raça. Esse cheiro de mato tem cheiro de fato, saudade e tristeza. Essa simples beleza, teu corpo moreno, moreno, enlouquece. E eu nem sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você. Cheiroso e gostoso que você tem. É um corpo delgado, da cor do pecado, que faz também, também. Esse beijo molhado, escandalizado, que você me deu. Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Só sinto na vida o que vem de você.